Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical. Como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer ouvir e, mais que isso, compartilhar a boa música popular brasileira. E é para isso então que convido você nessa próxima hora. Para ficarmos à vontade, relaxados da melhor forma possível, tomando aquela cervejinha, aquele vinho, aquela aguinha mineral, né? Aquele uísque, aquilo que cada um gosta, né? Cada um bebe o que gosta, também comendo aquele tira-gosto, e bem confortável para uma hora de boa música popular brasileira, uma hora de recordações que eu tenho certeza que essas músicas trarão. Eu sempre falo também, né? A música tem essa magia, a magia de fazer-nos viajar no tempo. E isso é muito bom. Hoje, como sempre, no nosso programa, teremos o quadro Dois Tempos, hoje com Peri Ribeiro, né, um grande Peri Ribeiro, e a volta da nossa nutricionista Denise Braga, com o papo nutritivo. Então eu quero saber dela, na volta dela, sobre o que ela vai falar pra gente. Olá, Denise, bom tê-la novamente com a gente. Pois é, Marquinhos, estamos de volta. Eu estava afastada para fazer um curso, mas agora chega de férias. E espero a participação de todos os ouvintes, mandando e-mail para batepapomusical1@gmail.com, dando sugestões de temas, fazendo críticas, pra gente bater altos papos nutritivos. E hoje, retomando o nosso trabalho, vamos falar sobre algumas estratégias para a gente manter uma boa nutrição. Já já eu volto. É isso. Então, saber aí sobre nutrição de modo geral, né? Vamos ver o que a Denise vai contar para a gente. E para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, dúvidas sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. A abertura musical do nosso encontro de hoje, vamos relembrar a voz bonita do Orlando Silva cantando Errei, Erramos. A composição é de Ataúfo Alves. Eu, na verdade, certamente sou culpado da tua infelicidade. Mas se eu for condenado, a tua consciência será meu advogado. Mas evidentemente eu devia ser encarcerado nas grades do teu coração, porque se sou um criminoso, és também, nota bem, que estás na mesma infração. Venho ao tribunal da minha consciência, como réu confesso, pedir clemência. O meu erro é bem humano, é um crime que não evitamos. Esse princípio alguém jamais destrói. Errei, erramos. Ser

De hoje em diante, juro, não falo mais nada. Vou ficar na minha, pode ficar sossegado, que eu vou recolher essa minha loucura. Mal de amor a gente cura, eu não sei como. Mas uma coisa eu te garanto, não gosto de vencer por insistência. Muito pelo contrário, paciência eu tenho, me contenho até chegar a hora certa. E quando eu me dou inteira. Eu não sou meia pra ficar no pé de ninguém. Quando me dou inteira. Eu não sou meia pra ficar no pé de ninguém. Te juro, não falo mais nada. Vou ficar na minha, pode ficar sossegado, que eu vou recolher essa minha loucura. Mal de amor a gente cura, eu não sei como. Mas uma coisa eu te garanto, não gosto de vencer por insistência. Muito pelo contrário, paciência eu tenho, me contenho até chegar a hora certa. E quando eu me dou inteira. Eu não sou meia pra ficar no pé de ninguém. Quando me dou inteira. Eu não sou meia pra ficar no pé de ninguém. Eu dou inteira. Eu não sou meia pra ficar no pé de ninguém. Ouvimos com a Sandra de Sá, dela Pé de Meia. Bate-papo musical 1@gmail.com é o e-mail para a sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para Dois Tempos. Também a sua listinha de 14 a 15 músicas para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Alaide Costa, Estou Só, a composição do Johnny Alf. Lembrando as promessas que você me fez, que na certa ficaram esquecidas de vez. De que me serve estar recordando coisas do amor que passaram, cenas que outros luares sorrindo presenciaram. Estou só enfrentando esta enorme desolação, inutilmente a querer estar a sós com você. De que me serve estar recordando coisas do amor que passaram, cenas que outros luares sorrindo presenciaram. Estou só enfrentando esta enorme desolação, inutilmente a querer estar a sós com você. Ouvimos com Alaide Costa, do Johnny Alf, Estou Só. Na sequência, Gal Costa canta do Caetano Veloso, Mãe. Palavras calas, nada fiz, estou tão infeliz. Falasses, desces, vices, não, imensa solidão. Eu sou um rei que não tem fim e brilhas dentro aqui. Guitarras, salas, vento, chão, que dor no coração. Cidades, mares, povo, rio, ninguém me tem amor. Cigarras, camas, colos, ninhos, um pouco de calor. Eu sou um homem tão sozinho, mas brilhas no que sou. E o meu caminho, e o teu caminho, é um nem vais, nem vou. Meninos, ondas, becos, mãe, e só porque não estás. És para mim e nada mais na boca das manhãs. Sou triste, quase um bicho triste, e brilhas mesmo assim. Eu canto, grito, corro, rio, e nunca chego a ti. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Peri Oliveira Martins, filho de Dalva de Oliveira e Erivelto Martins, nasceu em 27 de outubro de 1937. E desde a infância já demonstrava dons artísticos. O nome que viria a adotar a partir dos anos 50 foi sugestão do radialista César de Alencar. O primeiro disco foi gravado em 1960, mesmo ano em que estreou como compositor, com a música Não Devo Insistir, com Dora Lopes. Em 1961, foi o intérprete de Manhã de Carnaval e Samba de Orfeu, ambas de Luiz Bonfá e Antônio Maria. Com Luiz Bonfá, gravou o LP Peri Ribeiro e seu Mundo de Canções Românticas, um estilo sempre presente em sua carreira. De seus relacionamentos com a Bossa Nova, surgiu a primeira gravação de Garota de Ipanema, feita em 1963, e cerca de 12 discos dedicados a este repertório. Desenvolveu trabalhos mais jazzísticos, ao lado de Leni Andrade e Bossa 3, com quem obteve sucesso na gravação ao vivo do show Gemini 5. Viajando pelo México e Estados Unidos, atuou também ao lado do conjunto de Sérgio Mendes. Gravou discos em parceria com o pianista Luiz Essa. Lançou em 1997 o CD A Vida é Só Cantar e em 1999 o CD Homenagem a Nelson Gonçalves. Nosso Dois Tempos de hoje apresenta Peri Ribeiro. De 1965, vamos ouvir Berimbau, composição de Baden Powell e Vinícius de Moraes. E de 1980, Balanço Zona Sul, composição Tito Madi. Vai ter briga de amor, tristeza, camarada. Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer seu bem. Quem diz muito que vai, não vai, e assim como não vai, não vem. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. E o dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom não cai, e se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou para lutar. Quem é homem de bem não trai o amor que ele quer ser seu bem. Quem diz muito que vai, não vai, e assim como não vai, não vem. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. E dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira queira que é bom. Não cai se um dia ele cai, cai bem. Balança toda pra andar, balança até pra falar, balança tanto que já balançou meu coração. Balança mesmo que é bom, do Leme até o Leblon, e vai juntando um punhado de gente que sofre com seu andar. Mas ande bem devagar, que é pra não se cansar. Vai caminhando, balançando, sem parar. Balance os cabelos seus, balance vai, mas não vai. E se cair, vai caindo, caindo nos braços meus. Balança toda pra andar, balança até pra falar, balança tanto que já balançou meu coração. Balança mesmo que é bom, do Leme até o Leblon, e vai juntando um punhado de gente que sofre com seu andar. Mas ande bem devagar, que é pra não se cansar. Vai caminhando, balançando sem parar. Balance os cabelos seus, balance vai, mas não vai. E se cair, vai caindo, caindo nos braços meus. Esse foi o nosso Dois Tempos e hoje focalizamos Peri Ribeiro. Na semana que vem estaremos de volta com mais um Dois Tempos. E se você quer ver alguém focalizado aqui no nosso Dois Tempos, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e dê a sua sugestão, também faça sua crítica, seus comentários, seu pedido musical. Se quiser, pode fazer de viva voz, basta mandar aquele arquivinho gravado em anexo. E a gente coloca aqui o seu pedido musical de viva voz. batepapomusical1@gmail.com. Maria Gadu canta dela Altar Particular. Meu bem, que hoje me pede pra apagar a luz e pôs meu frágil coração na cruz. Teu penoso altar particular, sei lá, a tua ausência me causou o caos. No breu de hoje sinto que o tempo da cura tornou a tristeza normal. E então, tu tome tempo com meu coração, não deixe ele vir na solidão, encabulado por você. estar a sós. Depois que o que é confuso te deixar sorrir, tu me devolvo, me tirou daqui, que o meu peito se abre, desatar os nós. Sem fim, você um dia resolver mudar, tirar meu pobre coração do altar, me devolver como se deve ser. Ou então, dizer que dele resolveu cuidar, tirar da cruz e o canonizar, te faz melhor do que lhe parecer. Teu cais deve ficar em algum lugar assim, tão longe quanto eu possa ver de mim, onde ancoraste teu veleiro em flor. Sem mais, a vida vai passando no vazio, estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta ao que chamo de amor. Na papeideira, tô tirando a lume da papeideira. Lá, lá, possa ver de mim, onde ancoraste teu veleiro em flor. Sem mais, a vida vai passando no vazio, estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta que chamo de amor. Estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta que chamo de amor. Estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta que chamo. Papo Nutritivo com Denise Braga. Olá, pessoal! Hoje no nosso Papo Nutritivo vamos falar sobre algumas estratégias para manter uma boa nutrição. Ouvimos muito falar de dietas milagrosas, à base de proteína ou sem carboidrato, enfim, várias dietas. Infelizmente, as pessoas não perceberam que o alimento é o nosso maior aliado para perder ou manter o peso. Muitas pessoas acham que vão parar de comer e que vão perder peso. E esse pensamento está completamente errado, porque o seu metabolismo fica mais preguiçoso. Assim, você gasta menos calorias e engorda mais. Para um peso saudável, devemos traçar estratégias de alimentação, visando sempre quantidade, qualidade e frequência do consumo de alimentos. Claro que aqui eu vou falar de uma forma geral. Para uma avaliação nutricional, procure o seu nutricionista. A quantidade vai depender de vários aspectos: idade, sexo, atividade física, gasto calórico, se existe ou não alguma doença associada, entre outros aspectos. Em relação à frequência alimentar, cada grupo de alimentos tem a sua particularidade. Por exemplo, durante o dia, devemos consumir de 3 a 4 porções de frutas. O número de refeições feitas ao dia vai depender do seu estilo de vida. 4, 5 ou 6 refeições, isso deve ser adequado com o seu nutricionista. Por isso, muitas vezes fica inviável aquela regrinha de comer de 3 em 3 horas. Mas nada de desespero, porque tudo isso será adequado com o seu estilo de vida, levando em consideração trabalho, atividade física, tempo, enfim. Sabemos que nem sempre é possível, mas o ideal é sim comer de 3 em 3 horas, para a gente espantar a preguiça do nosso metabolismo. Em relação à qualidade dos alimentos, é um erro preocuparmos apenas com as calorias, porque às vezes o alimento é pouco calórico, porém não te dá saciedade. Então, logo logo você vai querer comer de novo. Devemos evitar os alimentos que engordam, mesmo pessoas magras. E claro, aquela outra regrinha que todo mundo já conhece: evitar fritura, gordura de carne, pele de frango, álcool, enfim, alimentos que só trazem prejuízos à nossa saúde. Hoje podemos contar com a nutrição funcional. Alimentos saudáveis com propriedades benéficas à nossa saúde. Por isso devemos sempre variar o cardápio e as fontes de alimentos. Cada cor, cada alimento, cada um com a sua função específica. Mas atenção que até mesmo os alimentos benéficos à nossa saúde devem ser consumidos com moderação. Como por exemplo o azeite, que é uma gordura de ótima qualidade, previne problemas cardiovasculares, porém cada ml possui 9 calorias. Então, se consumirmos muito, vamos engordar. E esse foi o nosso papo nutritivo de hoje, trazendo para vocês algumas estratégias para manter uma boa alimentação. Depois eu volto com mais um papo nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Esse foi mais um Papo Nutritivo com a nossa nutricionista Denise Braga, de volta com a gente. E hoje falou, né? Então, dando dicas aí de uma boa nutrição. Muito bom, legal. Se você tem dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a Denise virá aqui no próximo programa esclarecê-la. Sérgio Ricardo canta Folha de Papel. A composição também é dele, Sérgio Ricardo. Olha só que o vento faz com papel e traga ele a notícia que for. Vai voar, voar. É assim quando se gosta de alguém, não se consegue mais impedir que o amor faça o mesmo com o coração. Traga ele que razões trouxer, nem o tempo sabe mais dizer quando é ontem, hoje ou amanhã. Olha só como a gente nem sabe onde está. Nós somos o papel a voar, contemplando este mundo tristonho, profundo. Olha bem, porque quando se tem tanto amor, a gente pode ver muito mais. Olha só o que o vento faz com papel e traga ele a notícia que for. Vai voar, voar. É assim quando se gosta de alguém, não se consegue mais impedir que o amor faça o mesmo com o coração. Traga ele que razões trouxer, nem o tempo sabe mais dizer quando é ontem, hoje ou amanhã. Olha só como a gente nem sabe onde está. Nós somos o papel a voar, contemplando este mundo tristonho, profundo. Olha bem, que quando se tem tanto amor, a gente pode ver muito mais.